mas completamente. A mágoa e a desilusão nos ferem profundamente. Tudo que um homem constrói por si mesmo se destrói, termina tão de repente. Os amigos já disseram que sou um homem sorridente. Através desses meus versos respondo sinceramente que um poeta inspirado sorri sempre alegremente, demonstra felicidade, mas a tristeza e a saudade lhe persegue eternamente. Gente, recordando meu passado, vejo a vida diferente. No mundo não somos nada, estou no fim da jornada, mas eu partirei contente. Sucessos de Ouro, Canções que o Coração Não Esquece, Lourenço e Lorival, Se o Passado Voltasse. Eu vou dar uma paradinha, mas você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Fim do ano chegando, nós já estamos na segunda semana de novembro. Muita festa de final de ano, confraternização, aniversário de cidade, Réveillon, muita festa, né? Se você não contratou ainda o seu artista para animar a sua festa, anote o telefone da RBM Música, 61-9981-3601. 61-9981-3601. Você contrata o show de Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Wagner Simão, Djalma Lima, Edelson Moura, Rael Braga, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, de Paulo e Paulino, Amado Batista, e para 2015 você já pode fazer as reservas com Cleiton Aguiar. 61-9981-3601. O nosso e-mail é sistemamundialderadio@gmail.com. Você pode fazer uma consulta sem compromisso, porque a RBM tem o artista do tamanho do seu evento, viu? Você liga aqui que a gente vai te explicar direitinho como é que funciona, tá bom? O goiano da voz de mel, Leonardo, pega eu e leva pra você. Quando você chegar, eu quero te

vai chorar, vai chorar. Vai saber o que é sofrer, não vai nem esquecer. Vai pedir pra voltar. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, Você Vai Se Arrepender, para Jurandir Assunção de Tefé no Amazonas. Ele ouve a gente pela Alternativa FM. Jurandir, grande abraço para você, muito obrigado pelo carinho, viu? No próximo bloco, Sula Mazurega, Gino e Geno e Cleiton Aguiar. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Em 1992, uma cantora estava estourada naquela época, até hoje ela faz sucesso, mas naquela época ela estava estourada e gravou uma canção que fez parte da trilha sonora da vida de muita gente, né? Vamos ver se você lembra desta? Sula Mazurega, O Que Tiver Que Ser, Será. Já sei que o seu lugar não é aqui. Vai embora de uma vez, não dá pra viver a três. Aprendi que o amor não se divide. Eu prefiro ficar só do que ter você por dó. O amor, quando é verdade, sabe esperar. Vá viver a ilusão que te pede o coração. Acredite, o que tiver que ser, será. Ah, eu não quero te dividir. Vou ficar melhor com a saudade. Será? Vou ajudar você sair. Se um dia o meu amor te alcançar, vai trazer você de volta só pra mim. O que tiver que ser, será? Vou ajudar você sair. Se um dia o meu amor te alcançar, te dividir. Vou ficar melhor com a saudade. Ah, eu prefiro viver assim do que ter você pela metade. O que tiver que ser, será. Vou ajudar você sair. Se um dia o meu amor te alcançar, vai trazer você de volta só pra mim. O que tiver que ser, será. Vou ajudar você sair. Se um dia o meu amor te alcançar, vai trazer você de volta só pra mim. Vai trazer você de volta só pra mim. De volta só pra mim. Eu recordei o sucesso de uma das mais belas vozes do Brasil, Sula Mazurega. Você lembra desta? O que tiver que ser, será. Para Antônia Francisca Valadares, de Córrego Fundo, nas Minas Gerais. Ela curte o nosso programa pela Clube FM do meu amigo Adir Alves. Adir, um abração para você. Antônia, muito obrigado pelo carinho. Um abraço a todos os ouvintes, não só de Córrego Fundo, mas aí na região, né? A Clube FM atinge um bocado de cidade da região aí. Música nova de Gino e Gênio, Chonados da Vida. Ombro amigo. Esta noite vou perder meu bem. Preciso de alguém pra falar comigo. Já estou derramando meu pranto. Preciso tanto de um ombro amigo. Esta noite preciso chorar pra desabafar meu coração. Quem eu amo foi pra tão distante. Chorar é calmante pra esta paixão. Esta noite vai ser a mais triste. Não existe reconciliação. Será o calmante pra esta paixão. Esta machuca o coração de um homem chorar. Esta noite preciso de amor. Alguém me magoou, pobre de mim. Foi embora e nem despediu. Ela partiu pra ver o meu fim. Eu preciso do ombro de alguém que não sinta também o que eu sinto agora. O meu pranto que cai nesse instante será o calmante pra esta paixão. Eu mostrei aí, Gino, mas do Gino, ombro amigo, pro Reginaldo Facundo, de Boa Viagem, no Ceará. Ele curte o nosso programa pela Canudos FM. Reginaldo, um abraço pra você, um abraço pra todos os cearenses lá no Ceará. E no Brasil inteiro, porque tem cearense esparramado no Brasil inteiro, inclusive os maiores chefes de cozinha de São Paulo hoje, né, são cearenses, né? Eu não sei o que aconteceu no Ceará, não, que o povo aprendeu a cozinhar mesmo, né? O avô do João, Cleiton Aguiar, eu vou voltar pro interior. Ah, eu vou voltar pro interior. Vou ver de novo meu amor. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Faz muito tempo que vim pra cidade grande, saí deixando tantos sonhos para trás. E hoje, depois de tantos anos, desses caminhos, desenganos, volto pra Minas Gerais. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Na cidade consegui o que queria, estudei até me formei doutor. Mas não existe nenhum livro neste mundo que ensine a ser feliz sem sentir dor. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Estou voltando pelos mesmos caminhos, rememorando as histórias que contei, curando as mágoas, cicatrizes mal fechadas. Eu vou atrás daqueles sonhos que deixei. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo meu amor. Ah, eu vou voltar pro interior. Cleiton Aguiar cantou dele, eu vou voltar pro interior, pro Elivan Braz e o Ideblândio lá de Cidelândia, no Maranhão. Eles são lá da Babaçu FM, onde o nosso programa, graças a Deus, faz o maior sucesso. Elivan, um abração para você, para o Ideblândio e para todos os nossos ouvintes. A Gisa Santos, de Rondônia. Cleiton, eu tenho um tio que eu não sei o paradeiro dele. Gostaria muito de reencontrá-lo. O nome dele é Valdomiro Augusto Benite, filho de Lauriana Ivara. A minha avó tem 10 meses que está de cama e chama muito pelo filho. O Valdomiro esquece, parece que ele acha que ele é filho de chocadeira, né? Não lembra de mãe, não lembra de ninguém. Bicho ingrato é filho, nossa senhora. Ô Valdomiro, quem conheceu o Valdomiro Augusto Benite, fala pra esse ingrato aí, que ele não nasceu de chocadeira, não. Ele tem uma mãe, viu? A mãe dele, a dona Lauriana Ivara, tem 10 meses que está na cama. Esse danado morava em Ramilândia, no Paraná. Isso já tem 29 anos, né? Cleito, quando eu vi o meu tio, eu tinha 4 anos de idade. Eu sou a Girlanda, filha da Floriana Conceição. A Gisa que mandou o recado, mas a pessoa que está procurando é a Girlanda, filha da Floriana Conceição. E tem aqui um telefone. Se alguém souber do paradeiro do Valdomiro Augusto Benite, filho de Lauriana Ivara, pedir para ele para entrar em contato com a Girlanda. É o telefone é 69-8159-3876. Mas tem uns cabras, né? Tem uns filhos que merecem é peia, né? Não, o cabra some, tem 30 anos que não vê a mãe. E mãe e pai é bicho besta, fica chorando por causa de filho. Ô, dona Ivara, vou dizer uma coisa pra senhora, dona Lauriana Ivara. Esse filho da senhora não merece choro, não. Viu? Merece é peia. No próximo bloco eu tenho uma dica pra você, meu amigo. Deixa de ser machão e vai logo fazer o exame de próstata. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Aguiar. Gente, a minha dica de hoje é uma dica de vida e de morte. Muitos brasileiros homens morrem neste país apenas pelo preconceito de não fazer o exame de próstata, que é o toque retal. Eu não vou te tapear não, meu amigo, o trem é ruim, não é bom não. Eu me lembro que meu pai vinha aqui para fazer esse exame e ele voltava do médico assim, todo cabisbaixo. Ó, isso é uma desmoralização, deu numa idade dessa passar por uma situação dessa. Mas como diz o meu amigo Zé Mulato, é muito pior você levar uma dedada num buraco aberto pela natureza, do que depois o doutor pegar o bisturico, como o Zé Mulato fala, e abrir a sua barriga e enfiar as duas mãos lá dentro para tirar a pudriqueira, viu? Então, gente, larga de ser besta, vai lá. O mês de novembro é o novembro azul, é a prevenção do câncer de próstata. Você vai lá, leva logo essa dedada, cuidado pra você não apaixonar com o médico. A gente brinca, mas o trem é feio. A gente brinca pra desanuviar o ambiente, porque existe um preconceito muito grande, né? O sujeito acha que vai deixar de ser homem porque levou uma dedada. Acha que se ele levar uma dedada, ele já vai pular pro lado dos gays. Não tem nada a ver, não. Se você tiver tendência, você já foi pro lado de lá faz tempo, viu? Não vai ser uma dedadazinha a mais ou a menos que vai te empurrar pra onde você não quer ir, não. Então, gente, aproveita, procura o médico, fecha os olhos, pede proteção a Deus e torce pro doutor ter o dedo fino, viu? Novembro Azul é a prevenção do câncer de próstata. Michel Teló e Gustavo Lima, implorando pra trair. Eu já nem lembro mais qual foi a última vez que me tocou. Nem ri daqueles comentários bobos que eu digo e sempre gostou. Saí sem avisar, chega de manhã, e eu parecendo a última pessoa que queria ver. Beijo em seu olhar, vamos conversar pra saber se ainda vale a pena. Quer saber? A solidão tá ali na sala me chamando pra sair, e o coração dando porrada implorando pra atrair. Diz você, diz o que vai ser da gente agora. Ou me ama ou deixa eu ir embora. Quer saber? A solidão tá ali na sala me chamando pra sair, e o coração dando porrada implorando pra trair. Diz você, diz o que vai ser da gente agora. Ou me amo, deixa eu ir embora de vez. Alô, Gustavo Lima! Alô, Michel! Alô, culpado, essa moda de tudo, mano. Vamos que vamos. Eu já nem lembro mais qual foi a última vez que me tocou. Nem ri daqueles comentários bobos que digo que sempre gostou. Saí sem avisar, chega de manhã, eu parecendo a última pessoa que queria ver. Vejo em seu olhar, vamos conversar pra saber ainda vale a pena. Quero saber, a solidão tá ali na sala me chamando pra sair, e o coração dando porrada implorando pra trair. Diz você, diz o

vou me dar um tempo pra ajeitar as minhas confusões. Vou recitar as suas ligações. Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo, te esperando aqui nesse sofá. Eu conto as horas pra te encontrar. O café esfria, o cigarro apaga, o sentimento nasce, cresce e acaba. O tempo vai passando e o vento leva tudo. Não duvide nunca que eu amo você, mas só de amor ninguém consegue sobreviver. E aí, já disse o que eu tinha pra dizer e já tô indo embora. Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta. Que fique claro pra você que agora vai ser pra valer. E aí, já disse o que eu tinha pra dizer e já tô indo embora. Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta. Que fique claro pra você que agora vai ser pra valer. Tempo pra ajeitar as minhas confusões. Vou recitar as suas ligações. Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo, te esperando aqui nesse sofá. Eu conto as horas pra te encontrar. O café esfria, o cigarro apaga, o sentimento nasce, cresce e acaba. O tempo vai passando e o vento leva tudo. Não duvide nunca que eu amo você, mas só de amor ninguém consegue sobreviver. E aí, já disse o que eu tinha pra dizer e já tô indo embora. Não precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta. Que fique claro pra você que agora vai ser pra valer. Que agora vai ser pra valer. E aí, já disse o que eu tinha pra dizer e já tô indo embora. Que agora vai ser pra valer. Que agora vai ser pra valer. João Lucas e Marcelo, agora é pra valer. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O meu amigo Zé dos Passos está convidando para uma festa em comemoração do Dia da Consciência Negra, que vai acontecer lá em São Francisco, nas Minas Gerais. No dia 20 de novembro de 2014, vai ter palestras, apresentações culturais, folia de São Sebastião, ladainha de Nossa Senhora do Rosário em latim. Ô Zé, sou bom nisso, eu sabia fazer essas ladainhas em latim tudo, viu? Capoeira, a dança do carneiro, a cantiga de roda, vai ter cantigas de roda também e dança afro, né? É uma promoção da EE Barreira dos Índios, não sei o que é esse EE aqui, e da comunidade quilombola Bom Jesus da Prata, a partir das 9 horas da manhã, lá no quilombo Bom Jardim da Prata, em São Francisco, nas Minas Gerais. Vai ter também mostra de artesanato vivo, comidas típicas da região e biografias de personalidades da comunidade. O meu amigo Zé dos Passos aqui, ele não pede não, aqui ele manda, viu? Ele manda aqui e lá na casa dele quem manda é a dona Conceição, né? O Zé é o diretor-presidente da Beira Rio FM, que transmite o nosso programa. Foi uma das primeiras rádios a transmitir o nosso programa lá em São Francisco, nas Minas Gerais. Você que está fazendo aniversário hoje, Eu vou pedir a Deus que te abençoe, que dê muita luz na sua vida e principalmente muita saúde, viu? Eu vou aqui à página 43 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, da sua edição de número 2. A gente gosta de pedir, mas a gente é ruim para agradecer, não é? Por isso é que eu vou trazer essa oração, agradecimento ao Senhor. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Obrigado, Senhor, por meus braços perfeitos quando há tantos mutilados. Por meus olhos perfeitos quando há tantos sem luz. Por minha voz que canta quando tantas emudecem. Por minhas mãos que trabalham quando tantas mendigam. É maravilhoso, Senhor, ter um lar para voltar quando há tantos que não têm aonde ir. Sorrir quando há tantos que choram. Amar quando há tantos que odeiam. Sonhar quando há tantos que se revolvem em pesadelos. Viver quando há tantos que morrem antes mesmo de nascer. E sobretudo, Senhor, ter tão pouco a pedir e tanto a agradecer. Amém. Eu sou um que eu tenho que agradecer de manhã, de tarde, de noite, né? Aí vocês vão perguntar, Cleiton, mas você não tem problema? Nossa Senhora, o que eu tenho é problema, graças a Deus. Você já pensou se você acordasse amanhã cedo, não tivesse nada para você resolver, não tivesse nada para você fazer, que tédio danado? Deus sabe medir direitinho. Agora, Ele dá a carga para quem dá conta de carregar. Ninguém recebe mais do que dá conta de carregar. Deus sabe medir a farinha com a água direitinho lá para fazer o angu, viu? Pode ficar tranquilo disso. Meus amigos de Paulo e Paulino, ponto final. Olha, quero te dizer, precisamos conversar antes que alguém lhe conte a verdade. Eu mesmo abro o jogo. Faz muito tempo que eu não quero nada do que você quer. O que eu sentia por você na fase que nós começamos, agora eu sinto 10 vezes mais forte por outra mulher. Eu não consigo fazer na feliz, infeliz assim. Você me toca mais do que ele toca, já não toca em mim. Não conto as vezes que fui contar tudo e desisti na hora. Tomei coragem de perder o medo e provar que não minto. Estou sentindo que as pessoas sentem que eu não sinto nada. Eu sinto muito, mas infelizmente amor eu não sinto. Vivo cansado de inventar desculpas que estou cansado. Eu estou certo que nada dá certo, começando errado. Eu só desejo que você encontre quando me perder alguém que mende o elo de sonhos que havia entre a gente. É muito cedo pra pensar que é tarde desistir de tudo. Refaça os planos, esqueça o que houve, toque a vida em frente. Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real. A nossa história já passou do tempo do ponto final. Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real. A nossa história já passou do tempo do ponto final. De Paulo e Paulino, ponto final para Maria Redentora de Araguaçu, no estado do Tocantins. Ela que curte o nosso programa desde o tempo da Rádio Nacional e agora descobriu que pode me ouvir pela internet. E todo dia, na hora que ela quer, ela escuta. Ela entra lá na radioestudiobrasil.com.br. Tem um veião da barba branca, um zóio azul, um veião bonito, lá sou eu, viu? Tá escrito assim, programa Cleiton Aguiar, ouça aqui. eu sou mais obediente que ajudante de missa. Você cutucou, eu começo a falar e falo uma hora e meia sem parar. Maria Redentora, um beijão pra você, viu? Eu gosto assim desses amigos de 20, 30 anos, né? E essa meninada agora que tá chegando, tá conhecendo um jeito esquisito e novo de comunicar, é como se fazia a rádio antigamente, né? Eu, a Márcia Ferreira e a Adelson Moura, nós fazemos parte dos dinossauros do rádio brasileiro. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Quem vem cantar é o Amaraí sem o Belmonte, Recordação. Amargurado pela dor de uma saudade, fui ver de novo o recanto onde nasci, onde passei minha bela mocidade. Voltei chorando com a tristeza que senti. Vi a campina que eu brincava com o maninho, vi a palmeira que meu velho pai cortou. Chorei demais com saudade do velhinho, que Deus do céu há muitos anos já levou. E onde estão meus estimados companheiros? Se foram tantos janeiros desde que eu deixei meus pais. Adeus, lagoa, poço verde da esperança, meu tempinho de criança que não volta nunca mais. Pé de cedro desfolhado, já sem vida, final amargo de uma rosa é a esperança. Ô monjolinho, quero ouvir a sua batida a embalar a minha alma de criança. Manso regato que brotava lá na serra, saudosa fonte que alegrava o meu viver. Adeus, paisagem, céu azul da minha terra, rincão querido, hei de amar-te até morrer. E onde estão meus estimados companheiros? Se foram tantos janeiros desde que eu deixei meus pais. Adeus, lagoa, poço verde da esperança, meu tempinho de criança que não volta nunca mais. Essa música é uma raridade. Doutor Éber Oliveira que disse que era funchou isso pra mim, né? O Amaraí cantou aí Recordação pro doutor Luiz Tadeu Botelho, lá em Coromandel, e pro Guilherme Rodrigues. O Guilherme é de Uberaba, mas mora no Coró também, e chega para fazer parte do nosso Facebook no perfil número 2. Guilherme, seja muito bem-vindo. Tadeu, um abração para você. Já tá curtindo aí a Super 95 FM? Rapaz, tá virando uma febre no Coró, né? Eu demorei a chegar, mas quando cheguei, cheguei chegando. A frase irretocável do programa de hoje é do americano Warren Buffett. A honestidade é um presente muito caro. Não espere isso de pessoas baratas. A honestidade é um presente muito caro. Não espere isso de pessoas baratas. É a frase irretocável de Warren Buffett. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Andra. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Sexta-feira, 10 da noite, tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou conversar nesta sexta-feira com o professor, hoje ele é senador da República, já foi reitor da Universidade de Brasília, já foi governador do Distrito Federal e é senador reeleito do Distrito Federal. e que está sempre, a bandeira dele a vida inteira é a bandeira da educação. Eu vou conversar com ele, vocês vão ver que quando a gente conversa com uma pessoa inteligente, a entrevista rende, né? Você pode assistir o programa pela TV Oi, canal 1, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, nas antenas parabólicas ou direto no site rbtv.com.br e nas mais de 200 cidades onde já tem o canal direto da Rede Brasil de Televisão. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, toda sexta e todo domingo às 10 horas da noite. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a cantora Andra, Pegar, Beijar. Sai fora, que a moda é essa, é só beijar, pegar, ficar que não estressa. Tô fora, tô numa boa, já fui careta, um papo sério, a gente enjoa. Chega de sofrer, namorar não dá paz. Balada e curtição é o que rola demais. Foi tão bom, mas perdi meu tempo. Provei do seu amor que foi puro veneno. Te avisei, vacilou. Zombou do meu amor. Foi viver seu momento. E vou dizer que só lamento. Beijar, pegar, ficar que não estressa. Tô fora, tô numa boa. Já fui careta, o papo sério, a gente enjoa. Sai fora, que a moda é essa. É só beijar, pegar, ficar que não estressa. Tô fora, tô numa boa. Já fui careta, o papo sério, a gente enjoa. Só beijar, pegar, ficar que não estressa. Tô fora, tô numa boa. Já fui careta, papo sério, a gente enjoa. Sai fora, que a moda é essa. É só beijar, pegar, ficar que não estressa. Tô fora, tô numa boa. Já fui careta, papo sério, a gente enjoa. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo a cantora Andra, Pegar, Beijar. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até às 7 horas da noite. O professor Júlio César Rezende, lá de Patos de Minas, produziu Os Mestres. A Faculdade da Música apresenta. No universo da música constam várias peças com o nome Ave Maria. Muito célebres são as de Charles Gounod, de Franz Schubert, Giuseppe Verdi, Bonaventura Soma e Giacomo Puccini. Trata-se de melodias que ultrapassaram as fronteiras dos países de origem e se tornaram canções do mundo musical. Né? E tem aqui uma célebre Ave Maria, que é aqui no Brasil, composta por Herotides de Campos. Ele nasceu em Cabreúva, no interior de São Paulo, né? Compositor de marchinhas, sambas, choros, pianista e tal. Essa Ave Maria foi composta em 1924 e gravada em disco de cera por Pedro Celestino, irmão do cantor e ator Vicente Celestino. Nessa época, naquela época não se fazia sucesso, né? Mas ela teve uma regravação em 1979, que eu vou apresentar agora para a turminha do Cabelinho Arrepiado, já para a sala de aula, senão vocês não saem da faculdade. A Faculdade da Música apresenta o mestre Jair Rodrigues, Ave Maria.